vida está em pedaços, está em pedaços. Pai, estou de volta. A minha vida está em pedaços, está em pedaços. Só agora compreendo como eu errei. Contra os céus perante ti, ó Pai, sim, eu pequei. Não mereço ser tratado como filho teu. Nada além mais do que trabalhar. Só agora compreendo como eu errei contra os céus. Pai, se eu pequei, não mereço ser tratado como filho teu. Dá-me o perdão. Filho, a casa é tua. Filho, pode entrar. Veste a melhor roupa, coloque o anel, sandália nos pés. Todo dia eu estava aqui a te esperar, aguardando o momento de te abraçar, de beijar, dizer-te que ainda aqui está o teu lugar. Sim, o teu lugar. Todo dia eu estava aqui a te esperar, aguardando o momento de te abraçar, de beijar, dizer-te que ainda és o meu querido filho. Todo dia eu estava aqui a te esperar, aguardando o momento de te abraçar, de beijar, dizer-te que ainda és o meu querido.